tarde, 3216, linha decola da 10, vento no frente 0 graus, com no 3 laço. Decola 10, 3216. Fox Eco Bravo, Salvador, para Serra Delta, Romeu Serra. 105 níveis, decola 17, primeira curva será à direita, via corredor axé, respeito inicialmente a 1000 pés até liberação do controle. Acione 5104, 1208 controle. Táxi, chame a torre em 1895, só confirmando, inicialmente decolará 17, curva direita, corredor axé, restrita a 1000 pés até liberação do controle, o Fox Eco Bravo. Disposições a bordo, confirme. 02 a bordo, para táxi, chame a torre em 1895, Fox Eco Bravo. Juliette ainda bravo, ainda mantém a prova de Parita, após Parita, rotatória. Ativo, mantém ainda Parita, aguarde. Aguardando. Tá. Ok. 3193, autorizada a prova de Motiva. Motiva, tá, 3193, obrigado. Autorizado a completar o R3 para o Hotel, 63, Xanar 6315, autorizado. Continuado aqui até 2 mil pés, autorizado a final do LF, aqui foi reporte final estabilizado. Autorizado a Hotel. 0.8, bom voo. 0.8, boa. Salvador, tá 3.2.16, boa tarde. Tantas 2.16, sai da Momo, sou para o 370. 370 na Momo, 3.2.16. Alguma chance de voada presente direto? Pouco, pouco. Manter a saída, guarde. Guarda. Tantas 008, boa tarde. Acende identificação, reporte no ponto de asa descida, foi na Pro de Mari. 30, clear for takeoff runway 10, wind 170 degrees with 13 knots. Direto 1208 controle, acione 0133. The 30 airborne at 39er, call departure 10.8, have a good flight. I will call the departure 10.8. Thank you. Have a nice day. Serra, confirme do AB. Desaborda, acionamento táxi, torre em 1895. Alô, The Departure, good afternoon. This is Passaredo, 2230, Arbor Departure. Martins, Índia Bravo, confirmando, ponto final, Serra November Mike Echo. Afirmo, Juliette, Índia Bravo. Gente. Autorizado voar direto entre lados? Juliette, Índia Bravo, autorizado. Obrigado. Então, localizador slide. Gente, completa a aproximação, semeton 18895. 295, ponto abaixo. Compondo. Onde é passo aí para saber do Dabotinho 30? Goiás. Are we clear? Jurisdiction, flight level 100 until 15 miles, Salvador Via Air. Passageiro Dabotinho 30, climb direction, flight level 180. Direct up to 180, passageiro do Double 230, thanks. Gente, informe que já travado, 6315. Gente, 6315, livre pouso na 1-0, vento 1-8-0 graus, cono 3-9, altímetro no 0 no 5. 1964, sendo identificação, dessa paranoia 060, chegada Mari, QNH no 0 no 5. Chegada número 2. Trip 5447, sobre centro Recife, 1285 até 12545. 3685245. A secundária 2545. 3645. Confirmando para o Trip, a secundária 12545. Eita, aqui, 2545, obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, vovô. Gente, livre ingresso, táxi via pista, repartinado e pronto no 7. Descendo para 2.000 pés, o QNH no 0 no 5. Observa, prossiga. Ativo, agora foi direto de China. Estacionamento, tá? Chame a torre em 1295. Vou para você. Solo 5, solo 44, livre direita, solo 121, um, decimal 9. São 32 no mês, chame Santo Recife, 2085, alterno 2545. 2085, 2545, obrigado. Salvador, boa tarde, 3.5, funcionário. 3.5, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, está 3.8.05.01, se chegar a estacionamento. Cheio de imediato. Mais um segundinho, vamos lá. Entra livre após o táxi, 205. Gente, pela apresentação, eu estou mantendo a proa 035. Vai manter essa proa ou vai abrir mais à esquerda? Gente, voo 2008, tem condições de manter a velocidade? Gente, mantenha a guarda de som. Prossiga. E é, altímetro no 0, no 5, livre taxi, chama para ingresso. No 5, mantém a posição, Angela Juliette. Aguardo, minha presença. Nossa. O golfo pra você é livre, o ingresso é partilhado e pronto. 10 graus à esquerda, ele tá pra matar. Ciente. Teco Bravo, decolado aos 48, controle 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, Teco Bravo. Salvador, Papai Romeu, Fox é cobrado, tá com o decolou down no 7, tá com curva à direita. Gente, mantém o corredor Axé, mil pés sobre o terreno, Fox é cobrado. Axé, mil pés, é cobrado. Gol 2008, em condições de aprovadura. Gente, atualizado a final do LSXA e reporte final estabilizado. Golfo Bravo Sierra, livre decolado a 1-7, ventou no 7, 0 graus, com o 2 laço. Sierra, decolado 50, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 120, decimal 8, gato. Versão controle, boa tarde, é o Papai Romeu, Golfo Bravo Sierra. Prossiga. Alicante, sua CTR, Juliette Zé Bravo. Juliette em Zé Bravo, a 2 minutos para o limite da CTR, o serviço radar terminado, utiliza agora de formação de voo e alerta, reporte visual com local de pouso. Grave reportará o Golfo. Controle, o Papai Romeu, Golfo Bravo Sierra. Paulo, o Golf Bravo Serra, contato radar na decolagem, tem condições de voar da presente direto seria inicialmente mantendo mil pés e aguardando a ascensão? Tio, a presente voa direto Siri, vai manter um no mil pés? Autorizado 2000 pés direto Siri. 2000 direto Siri, graças. Valor 7233, tem essa informação aqui. Autorização para o Brasília nível 3. Oi, tio. Tudo bem, gente. Brasília, aguarde para a porta, 3, 2, 3. Agora. Continua descendo até 2 mil pés, autorizado, final do LFP, posso estabilizar. É, posso estabilizar. Aqui, 964, desça para 2 mil pés, autorizado, final do LFP, reporte final estabilizado. Correto, reduzindo para 2009. 355, Galeão. 0. 080, certo. Confirme. 153. 153 a bola, autorizado táxi, via Índia e Alfa, no ponto esperado 1-0-2-1-1-8-9-5, Kenegal no 0-1-5, boa viagem. Tente, Índia Alfa, 1-8-9-5, ponto espera, boa tarde, 3-2-0. Flight level 140, send by coordination. Hey, I'm over there. Seu tio Senhor Lima poderia informar o pátio que se encontra em pista que decola? Já estou na identificação. Boa tarde, 2008, repórter externo. Foi na prova de Paris, repórter externo. Passageiro Double 230, fly direct Vitória da Conquista. Direct Vitória da Conquista, Double 230. Gol no 964, reduzindo 1809. 964, reduzindo. Estacionamento táxi, chame torre 1895, Tio Serra Lima. 3283, Brasília, pronto? Pronto, você, 3283. Salvador Brasília, 360 nível autorizado, via o peso 107. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída arbor, após elétrica. 1208, controle, 5151, no transponder. Autorizado Brasília, nível 360, rádio conforme a peso 107. Da 10, direita, passa decolagem, árvore, né? 308, controle, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, Uno, 164, prossiga. Agora então via corredores e após gerar destino, foco da prova. É 4, pista em uso no 0, vento no 80 graus, com no 39, altímetro no 0 no 5, temperatura 29, tempo bom. Confirme. ILS X-Ray. 5486 da tribo, prossiga. Para lençóis, a próxima cópia. O nível solicitado para nós aí vai ser o 200. Gente, o 5486, Salvador Lençóis, 200 nível autorizado, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, após VATAP e após conforme a rota. 1208 controle, 5154 transponder. Já me aqui só o transponder, por favor? 5154. 1230, contact Recife Century. 126.0, if unable, 128.8. Ocorre 1260, detectado 1288. Thank you, very much. Ano 964, chame torre 1895. 1895, 964. Abriu o ingresso, é pateado e pronto aqui, o Sierra Lima. Sola 56, liga à direita, sola 12, um decimal 9. Andamento 3283, portão 8. 964, livre pouso não no 0, vento 180 graus, como 2 nós, altímetro no 0 no 5. E 15, pista 10, livre pouso igual 964. Pushback, acionamento, 3283, portão 8, câmbio. 08, está livre a porta do táxi. 04-2008. Sim, para o controle. Leia sendo identificação, desça para o nível 050 na proa de ITAP. Controle. Tango Índia, vou na proa de Paripe, informa a proa de Alda 3085, descendo para 1500 pés. Gente, aqui é o Serra Lima, livre decolar da ONU 7, atento à esteira de turbulência, vento no 90 graus, com no 4 nós. 3805, ali mantendo 0. Ali mantendo 0, tá 3205. Até o nível 964, solo 59, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219. Negal no 05. Linha decolada ao 59, controle 120 decimal 8, bom voo. 1208, obrigado. Dia 4, prossegue Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Vem para o controle. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, decolado na sua escuta, perfil Árvore. Kilo Serra Lima, contato falando decolado, sua fone 160, sai da Árvore. Gente acendendo no 60. 3805, livre decolar da 10, vento 180 graus, com no 4 nós. Decolagem, pista 10, tá 3205. Azul 41 no meia, foi na proa de Duna. Boa, deixa eu ver aqui, 3 horas e 20 até na Ribeirão Preto. controle, temos um traço posição de 11 horas, 20 milhas sentido contrário, subindo para o nível 105 ao Cirrus 22. E Alfa da Ponte Espera V10, pelo lado 2, no 964, mantém a posição antes da Juliette. 964, antes da Juliette. Paripe Pro 080, estamos recebendo a Pro 095. Tem condições de curvar a esquerda na Pro 080? Pro 080, a Ranger. Correto, na Pro de Paripe. O Fox Eco Bravo, inicialmente super restrito até o nível 070. Azul 41 no meio, desça para o nível 080. 205, decolado ao 01, no controle 120, decima 8, bom voo. 208, até mais tarde, obrigado. Tony, boa tarde, está 3805, cruzando 1500 pés. Então, 3805, contato com a Dael Nicolás, seja da Elton para 340. Dael 340, está 3005. Patuno no meio, vem na Pro de Duna. O 41 no meio, vem na Pro de Duna. Bom, no 164, sendo identificação, desça para o nível 120, chegada a Mari. Chegada número 3. O 964, mantém a posição de Juliette. Da Juliette. Autorizado ingresso no Traverse 08, segue o follow-me na entrada até o portão 10. Vou no 964. 964, portão 10. Fox Eco Bravo, suba até o nível 110. Correção até 100. O 41 no meio, desça para o nível 050. Serra Lima, sobre os vetores para evitar tráfego na sua subida, complete curva direita para o 285. Quilo Serra Lima, 285. Correto, em caso de falha, o limite nessa pro é após cruzar o nível 120 quando a subnavegação direta para o destino. Gente, caso de falha, 120, ação da pro, aqui no Serra Lima. Fox Eco Bravo, autorizado a subida, agora até o nível 105. Até 105, Fox Eco Bravo. Azul 41 no meio, desça para 2 mil pés, QNH no 0. Correção, QNH no 0 no 5 agora. Azul 41 no meio. Azul 41 no meio foi sobremodulado, o controle repetindo a instrução. Para 2 mil pés, QNH no 0, 1 no 5. 2 mil pés no 0, no 5, 41 ou no meio. Eco Tango Índia, para a rotatória direita agora para 100, está visual? Colado ao 05, controle 120, decima 8, bom voo. Torneia 320, sendo identificação, desça para o nível 130 inicialmente, reduzindo 250 nós. 130, mantendo 250 nós, vem 320. Bravo, Sierra, A descida a seu critério, nenhum tráfego no setor a informar, Bravo Sierra. Fundo 64, autorizado não, descida agora a sua 060. Salvador, boa tarde, T3283 decolado, 3.380 Arbor. São 3283, contato radar na decolagem, saída Arbor, suba para o nível 360. 360, 3283. Doutor, destino de Serra Lima, já vai cruzar 130. Correto, confirma para o ideal para o destino. Chanel 6320, desça para o nível 120. 120, 6320. O ideal para o destino é 275. Sim, autorizado direto para o outro destino, quilo Serra Lima. Sim. 75, desça para 4 mil pés, que é legal no 0, 15. 4 mil pés. 3805, chame agora centro Recife, 251, alterno 3395. Próximo 3395, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Então 3283, autorizada para o de Alefa. Alefa direto, 3283, obrigado. Gol Luno 64, desça para 2 mil pés. 2 mil pés, gol Luno 64. Gente, plano modificado agora 1707, confirme meu estimado de pouso em mais 10 minutos. Gente, 4 minutos para o pouso, Golf Bravo Serra, frequência livre, não tráfego no setor a informar. As correção, gol no 164, reduzindo 2309. Reduzindo 2309, gol 1164. Passão 30 por 120, 6320. Xané 6320, desça até o nível 060. 060, 6320. Azul 41 no meio, atualizado a final da LSXA, reporte final estabilizado. Atualizado o LSXA, 41 no meio. Prossiga o número 64. A gente gostaria de executar o procedimento de INSS, o digital no zero. Sim, a gente aguarda que seja autorizado o número 3. Aguarda, gol número 64. Dois, tem condições de voar Duna? Um, a gente dá para a gente Duna então. Sim, Duna descendo inicialmente 3 mil pés. Duna para 3 mil, gol no 85. O 964, reautorizado 4 mil pés, que é negar no 0 no 5, para o procedimento ILS WISC, ok? 4 mil pés, 1.015, ILS WISC, no 0, gol 964. Confirmando, reautorizado 4 mil pés, eu mantenho a chegada número 3, possivelmente receberá um retorno para o seu pensamento. Gente, gol 964, 4 mil pés. O senhor 6320, desça para 050. 050, 6320, pode voltar, sim. Ao número 4 na aproximação, 6320, mantém a chegada. 6320. O controle gol no 164. É, por gentileza, será possível a final do ILS Vitor? Afirmativo. Porém, isso provavelmente vai ter que voar o Serra Vitor 368, que é o número 3. Tá ok, graças. Q Kilo Serra Lima, semicentro, Recife 260, terno 288. Gente, no 260, 1288, Kilo Serra Lima. Controle Edson Angel, visual com campo. Gente, não mantenha a proa da rotatória, chame torre 18895. 119900, Edson Angel. Estabilizou azul, 4196. Gente, complete a aproximação, torre 18895. 1895, obrigado. Gente, Edson Angel, segue na final da 17, reporte em rimar. Utilizado, reduzindo agora 1809. R2 para 180, 10 para 2000, autorizado o procedimento, 1885. Voo 1164 foi na proa do Serra Victor 368 para a final do ILS Whisky. Voo 1164. Serra Victor 368, voo 1164. Centro Recife, 260, alterno 288. Centro Recife, 260, 268. Voo 1164, reduzindo 1809. 1809, voo 1164. Checo Bravo, chame Centro Recife, 1260, alterno 288. Vocês já têm o estimado de pouso? Passou externo, baixado, travado, 41 na meia do azul. 41 na meia, livre pouso na 1-0, vento no 70 graus, cono 2-9, altímetro no 0, no 5. Livre pouso no 0, azul, 41, cono meia. Seco Tango Índia, sobre enrimar, 360 pela esquerda, aguardando para reingressar na final no 7. 360 pela esquerda, Tango Índia. Sonar 6320, vetores para sequenciamento, esquerda para 030, limite ao localizador. 030 é pro limitado pelo localizador. Sonar 6320. Controle voo 1164. 1164, prossiga. Após o Serra Vitor 368, está autorizado para passar para o procedimento? Afirmativo, já está autorizado esse voo do WISH, reposto estabilizado. Pode estabilizar o voo 1164. Estabilizado, voo 885. 885, torre agora 10895. 895, obrigado. O 1164 reduzindo 1809. Reduzindo, voo 1164. Senai 6320 reduzindo 1809, descendo para o nível, correção, para 3000 pés. 3189. 6320. Tango Índia, novo 360, repartir ingressando final no 7. O 4-1-6, solo 1-5, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. Passando externo, baixo, travou, gol no 885. Gente, aguarde pista livre. Guarda. Azul para trono no meio, direita, som 1-2-1, decimal 9. O 9. Salvador, boa tarde, 4-1-6, ó. 4-1-6, parte via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, 4-1-6. 2-5. Está autorizado a interceptar? 6320, aguarde. Guardado 6320. 6320, Xanair, direita agora 0604 o 6320. 0620, o 6320. Bom, 6320, contato de aproximação 218-95. 218-95, 184, para trabalho. Salvador, boa tarde, gol 1164, 4 milhas para o Serra Vida 372. Boa tarde, 1164, repórter externo. Boa tarde, externo, gol 1164. Já temos mais duas aeronaves no sequenciamento, previsão de mais 3 minutos, novo 360, reporte ingressando no final 17. Bom, 1885, solo 18, livre à direita, solo 12, onde decimal 9. Boa tarde, Juliette, 1885. Salvador Guarulhos, 360 nível autorizado, via peso 1-0, bridge, via peso 1-6, Bravo Del Zulu, trivia, posse conforme. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva, 1208, o controle de saída, acione 5177 e o CNM é 305. B305 é baixo de estacionamento. O 1285 ingressa na Juliette, portão 9. Gente, ingresso na sinal do 17, agilizando na medida do possível, aguarde autorização para pouso. Salvador, boa tarde, Xanair 6320, passou do nada. Boa tarde, 6320, reporte externo. Pantanal externo, 6320. Salvador Recife, 350, nível autorizado, virou pelo ISC 58. Deval da pista 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju. 1208, controle, acione 5415, CNM 142. Dando correta, pode começar o estacionamento. Tono 7, 0 graus, cono 4, 9, altímetro no 0, no 5. Minha 64, solo 2, 1, livre à direita, solo 2, 1, decimal 9. Direita 2, 1, largou, no 94. Voador, gol 1164, livrou na tua escuta. 1164, prossegue Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, gol 1164. Para o táxi, 35486, 45 a bordo, 4 horas de autonomia alterna Salvador. Autorizado o táxi, via Indy Alfa, ponte espera do 10, chame torre em 1895, que negar 10, 15, boa viagem. Ponte espera do 10, 1895, livre pouso na 1-0, ventou no 7-0 graus, cono 2-9, altímetro no 0 no 5. Livre pouso, né? 3-2-0. Capitão Índia, solo 2-2, em qual pátio? Na 3-2-6, foi sobremodulado, desça para 050, chegada a Mari. Chegada a Mari, né? 3-2-6. Five, six, two, six, qual credência? Solo Salvador, gol 1164, está se aproximando da frente da Juliette. Realizado o ingresso na Juliette, através do 8, segue o follow da espera até o portão 11, 1164. Ok, autorizado o ingresso, no através do 8, segue o follow. Para o 1-1, é o gol 3-2-0, solo 2-4, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. Livre, chama 2-9, 3-2-0. Livre decolar da 1-0, vento 1-8-0 graus, como 5 na. Bom, Salvador, boa tarde, chama 6-3-2-0, livrou. 6-3-2-0, prossegue via Alfa, reporte antes da Juliette. Boa tarde, antes da Juliette, 6-3-2-0. Dois meses para 2010, o QNH no 0 no 5. 326, desça para 2000 pés e QNH no 0 no 5. 2000 pés, QNH no 0 no 5. Cinco, quatro, oito, meia, decolada 1226, controle 120, decimal 8, bom voo. Claro. Salvador, boa tarde, 354-86. 354-86, contato radar na decolagem, saída Momo, sou para o 200. Momo, 200, 5486. Six five six two six five direct both intersection. Antes da Juliette, o 6320. 320, ingresso na Juliette, portão 06. 06, 6320. Linha 326, atualizada final do LS, seu reporte final estabilizado. fica com a Juliette, livre táxi, chama para ingresso. Está livre, pode pro táxi. Salvador Approach, 356, 26 West of the Center. Centro 4000 feet, altimeter 1015. 4000 feet. Doutora, Chanel 63. 63, 3, 2. Reporte externo. Reporte externo, Reporte externo. Estão no externo, machado travado, né? 3, 2, 6. 3, 2, 6, livre pouso no 0, vento 190 graus, cono 3, 9, altímetro no 0, no 5. 0, no 5, 7, 3, 2, 6. Confirmando, está autorizado. 3, 2, 6.